Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão. Hoje é dia 17 de agosto do ano de 2016 e hoje nós vamos comentar a respeito dos ataques espirituais e a conduta do médium. Essa reflexão foi sugerida pela Silvia, do grupo Ser Médium, então se você também quer sugerir algum tema, se você é médium, está com alguma dificuldade, alguma curiosidade, entra lá no estudoespiritualista.org, vá lá em contatos e manda uma mensagem para mim, que terei o maior prazer em abordar o assunto do seu interesse, ok? Vamos lá. Toda pessoa que se dispõe a fazer alguma coisa de bom na Terra, ela certamente será um agente da espiritualidade aqui. Independente da sua ação ter vinculação religiosa, a espiritualidade a auxilia. Por quê? Porque aquele que faz o bem, propaga o bem, ajuda as pessoas a se transformar. Enquanto mais as pessoas se transformam, melhor o mundo se torna, certo? E, obviamente, isso desperta a atenção de espíritos que não querem que isso aconteça. Então, o médium, no nosso caso, né, a reflexão se refere ao médium, quando ele começa a trabalhar, ele naturalmente despertará a atenção de espíritos inferiores. Esses espíritos, muito provavelmente, tentarão impedir o trabalho do médium. Não importa o tamanho do trabalho, não importa. Às vezes a pessoa pensa, poxa, mas eu só vou dar passe, eu vou lá uma vez por semana, por que que esses espíritos vão querer me atrapalhar? Porque eles querem que você não vá nenhuma vez por semana. Então isso já basta. E digo isso independente de haver obsessão, porque obsessão é uma perseguição espiritual, vamos dizer assim, a nível pessoal. Um ataque pode vir sem vinculação necessária entre espírito encarnado e desencarnado. É apenas uma questão, vamos dizer assim, de negócios, né? O médium quer fazer o bem, esses espíritos não gostam disso, então, digamos assim, são apenas negócios. Brincando, é claro, mas quero dizer que muitas vezes a motivação não é pessoal desses ataques, porque visam atingir a obra, tá? Então vamos lá, por exemplo, vamos por casos práticos. O médium começa a trabalhar, ele entra para a corrente e de repente, um determinado dia, alguém chega lá e traz um irmão e fala: olha, eu estou trazendo o meu irmão porque ele anda com os pensamentos muito confusos. Ele está muito perturbado, ele não fala coisa com coisa, ele está esquisito. E aí, o médium, então, incorporado no seu guia, vai atender aquela pessoa. Ou seja, a espiritualidade elevada, a espiritualidade de luz, vai estender auxílio a esse rapaz. Mas vamos supor que é um rapaz que tem uma severa perturbação espiritual. Ele está ligado a espíritos extremamente controladores que não querem de jeito nenhum que ele pise lá no terreiro, que ele vá no centro, que ele vá receber passe, assistir uma palestra, eles não querem. Então, seu guia vai lá, atende, dá o passe, retira energia negativa, orienta o rapaz, ele dá uma melhorada. O que que você acha que esses espíritos que estão com ele vão querer fazer? Primeiro, vão tentar impedir que ele volte lá nesse terreiro, nesse centro espírita, a todo custo. Segundo, vão procurar atacar o médium, porque se o médium, doando seu corpo, se coloca entre o obsessor e obsidiado, então ele passa a ser visto como um inimigo, ele passa a ser visto como um empecilho. Então, esses espíritos obsessores, no nosso exemplo, não vão gostar nem um pouco desse médium atuar. Então, eles podem procurar influenciar esse médium. Mas espera aí, o médium está tão vulnerável assim? Obviamente que não. Quando nós nos dispomos a fazer um trabalho no bem, nós temos os nossos guias, nós temos os nossos protetores, nós temos os espíritos que nos protegem. Então, aí entra, por exemplo, no caso da Umbanda, a figura controversa do Exu. Então, se um espírito inferior quiser vir me fazer o mal por conta do bem que eu faço em algum lugar, certamente o meu Exu vai se interpor. E vai, quando não completamente, pelo menos parcialmente, ele vai me proteger. Mas peraí, por que não completamente? Porque eu sou um espírito ainda imperfeito. Eu tenho as minhas falhas. Eu tenho os meus defeitos. Eu tenho hábitos, atitudes, pensamentos, sentimentos que me ligam ainda ao plano inferior. Então, quando eu estou com um pensamento, com um sentimento, com uma atitude inferior, como é que o meu Exu pode me proteger? Como é que o meu guia pode me proteger? Se eu voluntariamente, com as minhas ações, estou me ligando ao plano inferior e, por consequência, estou abrindo espaço para que aquele obsessor do nosso exemplo possa vir e atuar sobre mim. Entenderam qual que é a lógica? Tem gente que não entende isso. Tem gente que acha que porque está trabalhando num centro, a vida dele tem que ser uma maravilha, que todas as contas dele têm que desaparecer, que ele não fique nunca mais doente, que a vida financeira dele se deslanche e nunca mais lhe dê problema, porque ele pensa, bom, eu estou trabalhando, então a espiritualidade tem que me ajudar. Isso é um engano, porque não funciona desse jeito. E as nossas provas? Por acaso um médium é um anjo enviado à Terra sob a luz do Altíssimo? Ou o médium é um espírito frequentemente enfraquecido, cheio de dívida, que está lutando para se reerguer? Ora, as dificuldades da vida, as tentações, tudo os perigos, eles fazem parte da natureza. Todas as pessoas estão sujeitas a isso. Todas. Não há exceções. Então, que isso fique claro. Essas pessoas que pensam isso estão por fora, estão redondamente enganadas. E aí vem a situação que a Silvia colocou, né? De às vezes ver um médium, ou um palestrante, ou um doutrinador, ou um cambone, sei lá quem, ter atitudes que contrariam aquilo que a espiritualidade ensina muitas vezes através dele. Isso se deve à imperfeição do médium. Então, nós temos um jogo de dupla combinação. Nós temos, por um lado, as nossas imperfeições que nos arrastam para baixo, e, por outro, nós temos o ataque dos espíritos que não querem o nosso trabalho, que querem nos empurrar mais para baixo ainda. Em compensação, nós temos da espiritualidade superior todos os estímulos e amparo e igual proteção para que a gente possa subir. Então, essa é a questão. É por isso que às vezes os médiuns erram, é por isso que às vezes os médiuns falham, é por isso que às vezes as casas fecham, os trabalhos desaparecem, tudo tem ligação, tudo tem um pouco de imperfeição pessoal e de ataque espiritual. Ora, se fosse impossível ser médium, ninguém seria. Nós não veríamos um Chico Xavier da vida. Não é impossível. Nem é tão difícil assim, para ser sincero. Não é tão difícil assim. Eu sempre digo, a vida é mais difícil. Ser pai, ser mãe, ser marido, ser esposa, ser profissional, isso é muito mais difícil do que ser médium. É muito mais difícil. Mas talvez porque muitas coisas nós aprendemos a levar meio que uma obrigação, então a mediunidade fica parecendo um quesito opcional, embora não seja. Então, Silvia, o que explica esses médiuns que dão esses pinotes, né, como se diz, e às vezes se perdem, às vezes perdem a sua encarnação, perdem a oportunidade que Deus lhes deu, é justamente essa dupla combinação, as imperfeições pessoais e os ataques espirituais. Aí que os guias dizem? Orai e vigiai. A frase mais simples e boba do universo, mas a mais difícil de ser colocada em prática. Por que orai? Ora, se os meus sentimentos, pensamentos e minhas atitudes me conectam com o plano inferior, então quando eu oro, eu estou fazendo o quê? O contrário, eu estou me conectando com o alto. Se eu estou me conectando com o alto, automaticamente eu estou rompendo a ligação com o plano inferior. Porque a oração, para ser efetiva, precisa de quê? De envolvimento, precisa de vontade, precisa de sentimento. Então, não posso estar com pensamento e sentimento canalizado no mal e fazer uma prece. Eu preciso reverter isso. Aí eu faço uma prece, faço uma oração e consigo me conectar. E vem o vigiai. O vigiai é o quê? Mantém essa conexão, cuidado. Não deixe o padrão cair. Porque se ele cair, você vai estar mais suscetível aos ataques espirituais. Pode ter certeza, a espiritualidade ampara o médium demais. Demais, demais, demais. Se ela deixasse olho por olho, dente por dente, ou seja, o que você pensar, o que você sentir, você segura depois, o médium não dava conta. Então a espiritualidade segura muita bronca do médium. Segura muita bronca do médium, por incrível que pareça. Então, Silvia, é isso que explica, ok? Não sei se ficou claro, mas é essa dupla combinação, né? Imperfeições morais versus ataques espirituais. E mais do que nunca, o que nós vemos? Necessidade urgente de reforma íntima, a fim de que nós possamos prosseguir, que o nosso trabalho prospere e que cada um, desempenhando a função que Deus lhe chamou a desempenhar, possa bem cumprir o que lhe cabe cumprir. Um abraço a todos, até o próximo áudio.